pra sentir de perto a tua presença. Não, não posso me distanciar. Quando o véu do templo rasgou-se ao meio, deu-me a chance de me aproximar. E apesar de falho, contigo falar e ser teu amigo, segredos contar, ter o privilégio de te adorar. Tudo isso quando me ponho a orar. Quando oro, vejo o céu por dentro. O Pai me abraça e traz alento. Oro pra lembrar a minha alma. Tenha calma, se eu tenho Deus, não há o que temer. Falo pra desabafar, mas o melhor mesmo é te adorar, pois é te exaltando que percebo então que não há motivos pra preocupação. Nada me separa do teu grande amor. Então tenho tudo se tenho o Senhor. Quando oro, vejo o céu por dentro. O Pai me abraça e traz alento. Se eu tenho Deus, não há o que temer.